Sempre voltarei, pode crer, pra você. Só depende de você pra todos me ver. Sempre voltarei na fumaça do seu back. Lembre-se de mim, depois do teu back. Sempre voltarei no rosto do seu filho, pois o rap é o caminho que eu trilho. Sempre voltarei pras pessoas que me amavam e durante minha vida comigo estavam. Sempre voltarei, não importa o que eu faço, pois estarei na rima e no compasso. Sempre voltarei pra não deixar você morrer, pois hoje amanhã estarei te ajudando a correr. Sempre voltarei nos seus sonhos, estarei, tudo demora, veja onde cheguei. Sempre voltarei quando chorar ou sorrir, eu saberei, nos brinques da vida com você estarei. Sempre voltarei, uma foto, CD, DVD, se é isso que você quer saber. Chegará um tempo que todos vão me ver, me conhecer. Sempre voltarei nas histórias de um vencedor, fazendo meus inimigos esquecerem seu ódio e rancor. Sempre voltarei pra dizer a você, encare sua arte com amor no coração. Porra, véi, eu espero que a minha vida tenha feito sentido, que meus trabalhos falem por mim, VCDs, DVDs, livro. É isso aí, eu espero de todos. Lembre-se de mim daqui a 50 anos. Sempre voltarei nas rimas do realismo, pra te livrar da pedra e do abismo. Sempre voltarei nas entranhas de Teresina, pois o meu rap, meus corre é pura disciplina. Sempre voltarei na rima e na fé, sabe como é que é, estamos juntos na vida e no rolé. Sempre voltarei na leste, ao oeste, norte, a sul, aqui não vejo nada porque tudo é azul. Sempre voltarei, feito espírito sem corpo, estarei na cabeça de cada louco, vejo como um porco. Sempre voltarei, molequinho, a morte não é o fim, estarei vivo pra todos que lembrarem de mim. Sempre voltarei como um ser iluminado, pra te mostrar a saída deste campo minado. Espero que vocês saibam que tudo que eu fiz no rap foi com amor, com amor mesmo. Nenhum dia eu deixei de ser eu. Eu espero que vocês vejam minha alma no meu trabalho. Espero que vocês vejam toda a dedicação que eu fiz aí, defendendo meu trabalho. Sempre voltarei, hoje, amanhã e depois, nesse jogo vai dar apenas nós dois. Sempre voltarei te trazendo meu nome, pois o meu rap, minha voz mata tua fome. Sempre voltarei dos braços da imortalidade, pra contrariar todo tipo de imoralidade. Seja você, ele ou ela, sempre estarei com você, sempre voltarei. Pois com você, sempre estarei, só depende de você. Tem que aturar.